1606, decolou 59, controle 1935, bom voo, boa noite. Ok, 1935, controle de voo no 1606, grande, boa noite. Sá 3520, copia? É, escuta, prossiga. Sá 3520, autorizado para Aracaju, nível 190, direto. Decola da 17, perdão, da 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder 5447, o controle opera em 119.35, o cortejo. 3520, autorizado Aracaju, 190, decola da 10, com curva esquerda, Puca, Aracaju, com transponder 5447, controle 1935. Correto, TAN 3520, chame pronto para o pushback em acionamento. Bora. Oi, Salvador, vou 1896 para o TAC 137 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia alterna Fortaleza. Lembra o táxi, bate 1 no Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem, 1896. Bate 1 Índia e Alfa, vou chamar para o ponto de espera 1896. Pronto. 896, autorizado a linha decolada 10, vento 060 graus, 4 nós. A linha decola da 10, voo no 896. P31 no 70, cruzando 4000, descida 2000, está autorizado em LS? Afirmativo, reposte estabilizado. Estará estabilizado, 31770. 1896, decolou 04, controle em 1935, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, até mais. Salvador, bom dia, Gol 1896. Vigilância, Gol 1896, 370, sai da Puca. 370, Vigilância, Puca, 1896. Ono 606 com o Centro Recife, 12685, alternativa 13365. Salvador, bom dia, tá 3170, estabilizado ILS X-Ray. Tá 3170, boa noite. Tá livre pouso na 10, o altímetro 1011, Kenegal no 011. Perdão, Kenegal no 011 e o vento é 060 graus, 4 horas. Livre pouso na 10, o 3170 lá tá. Livre pouso na 10, tá 3170. Tá, 3170, no solo aos 10, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette 08, tá, 3170. Autorizado, tá 3520, chama para o táxi. O altímetro no 011. Chama para o táxi, tá 3520. Ono 896, chame Recife, 12685, alternativa 13365. 2085, 3365, 896, bom dia. Tá 3520, POB 96, 3 horas e 15, alterna Recife. O táxi bate 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, chame pronto para decolagem. O TAN 3520. Bate de Alfa, chama pronto, ponto de espera, TAN 3520. Ponto de espera para o TAN 3520. 3520, tá livre a linha de decolada 10, vento 040 graus, 4 nós, que nega 1011. Liberando a linha de decolada, TAN 3520. Santos, 3201, decolou os 21, controle, perdão, Santos, 3520, decolou os 21, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, 3520. Controle Salvador, tá 3520, boa noite, transfere. Bom dia, 3520, sabe, 190 na saída Puca. Sim, solicita quando possível direto para Aracaju. Copiado, inicialmente mantém a saída. Mantém a saída, tá 3520. Direto Aracaju, 3520. Chame Recife, a frequência 12685, alterna 13365. Recife 12685, 13365, obrigado, Bagheiro.